Paz do Senhor! Na Bíblia diz que Deus se alegra e se entristece. Quando Deus está alegre, a alegria de Deus é a nossa força. Quando Deus se entristece, é porque não usamos fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que entristece muito mais a Deus ouvir um cristão dizer que ele não é fiel do que um ateu dizer que ele não existe. Deus é a fonte de fortaleza e socorro. Pense em Moisés conduzindo um povo de mais de 6 milhões de pessoas. De onde vinha socorro e confiança? Pense em Jó, que perdeu saúde, propriedades, família, perdeu tudo. De onde vinha a força e confiança? Pense em Jesus, que foi até o fim lá na morte, levou a cruz, crucificado, sofreu por mim e por você. De onde vinha a força e confiança? Nosso socorro só vem de Deus. E pela fé eu o alegro hoje dizendo, Ele é real e Ele é fiel. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.